Bom dia a todos e a todas, e hoje não vou gravar muito tempo, vou falar de maneira bem rápida, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa no texto que passa despercebida pela sutileza que é da escolha de quem fez esses textos. A gente fala da vida de dois Saulos. Saul, em hebraico, é nada mais nada menos que Saulo em grego. E duas pessoas que foram escolhidas, Saul e Saulo. E duas pessoas que foram vocacionadas, Saul e Saulo. Duas pessoas que foram ungidas e que tiveram histórias muito diferentes uma da outra. O primeiro, Saul, tem ali o relato que a gente viu e amanhã a gente vai ver no capítulo 15, como esse Saul mudou. Saul era um cara tido como nada, de uma tribo pequena. E Deus o ungiu para ser rei. Esse momento muito particular, ele é acompanhado de muita discrição por Samuel, que fala: manda o teu empregado na frente e vamos conversar nós dois aqui. E ele começa para comprovar para Saul que alguma coisa muito diferente ia acontecer com ele, aquilo que acontece quando a gente está começando na fé, quando a gente está começando uma caminhada. Ele manda um monte de sinal, fala: vai acontecer isso, isso, isso, para que você não tenha dúvida de que eu estou falando vem da parte de Deus e o que vai acontecer com você é isso. E aí ele fala que vai acontecer com Saul alguma coisa muito diferente. Ele não era do grupo dos profetas, ele não era um homem que estudava as Escrituras, ele não seria um grupo daqueles que falam em nome do Senhor. Mas fala: você vai encontrar um grupo de profetas e você vai começar a ser como eles. E ele fala uma coisa diferencial, que lá no Velho Testamento tem um peso muito diferente. Porque no Novo Testamento a gente diz, né, e percebe que o Espírito Santo vem sobre todo mundo e sobre toda a carne. Mas naqueles tempos o Espírito do Senhor vinha sobre algumas pessoas. E existe uma coisa que acontece quando o Espírito do Senhor vem sobre a gente. A gente passa a ser gente diferente, a gente não fica igual. E aí Samuel fala para Saul: olha, você vai encontrar esse grupo de profetas e você vai ser tomado pelo Espírito do Senhor, vai ter um transe, você vai profetizar como eles, vai ser uma história impactante na sua vida. E o mais importante, ele fala: daí em diante você vai ser uma pessoa diferente. E Samuel fala uma coisa para ele dupla. Ele fala: ó, daí você sai e faz aquilo que você achar que deve fazer, porque o Senhor está com você. Então, espera-se que você raciocine, continue sendo Saul, alguém que recebe o Espírito do Senhor, não passa a pensar com outra cabeça, continua pensando com a mesma cabeça que tinha. Só que agora tem um diálogo interno, tem um diálogo possível, que antes não era possível, entre esse seu jeito de ser e de pensar e a presença do Espírito Santo em você, que te permite, ao contrário do que era antes, a opção de ser diferente. Quando a gente está levado pela nossa própria formação, por quem nós estamos acostumados a ser, como nós sempre somos, a gente não tem opção. A gente só é aquilo que a gente é. A gente é pouco diferente de uma girafa, de um elefante, de um cachorro, de um bode. A gente faz aquilo que é natural fazer. Quando a gente passa a ter e caminhar com o Espírito de Deus no nosso coração, a gente passa a ter opção. Então, quem diz que não tem, que não tem opção, que é assim que é desse jeito que sempre foi, que é assim que reage, está simplesmente negando a possibilidade real que tem de que o Espírito Santo seja esse diálogo interno. A presença do Espírito Santo na sua vida não te garante que você vai fazer as melhores escolhas ou fazer as melhores opções. Simplesmente te dá a possibilidade de fazer as melhores escolhas e as melhores opções. Você não está preso mais às suas emoções, você não está preso mais a uma única opção, a só ter que fazer aquilo que você faz como reação natural. Você passa a ter Deus como uma opção. Então, na verdade, quando a pessoa falar: a gente tem opção, tem livre-arbítrio, não tem não. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem livre-arbítrio nenhum. Faz aquilo que é esperado fazer. Reage da maneira que é esperado reagir. Só tem opção de verdade quem caminha com Deus, quem tem o Espírito Santo dentro de si. Isso que aconteceu com Saul. E Samuel nisso fala: faz o que você achar que deve fazer. Faz o que você achar que fica na sua cabeça, porque o Senhor está contigo. Na expectativa de que tenha esse diálogo. Mas Samuel deixa um gatilho armado, fala assim: olha, depois de uma semana eu vou te encontrar. Aí eu te digo o que você deve fazer. Eu converso com você. Esse é um tempo sozinho que todo mundo tem que passar para você decidir quem você vai ouvir. A gente vai ver que, infelizmente, lá na frente, Saul foi fazendo uma sucessão de péssimas escolhas. Apesar do Espírito do Senhor estar com ele, apesar dele ser ungido do Senhor, apesar dele ter todas as condições, ele insistiu em tomar péssimas decisões. E isso levou ele à ruína. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Outro é Saulo. Saulo também caiu do cavalo, também teve o Espírito do Senhor, também passou a ter essa opção, e ele relata em Gálatas que ele faz um sentido contrário. Mesmo que haja pressão de gente importante, mesmo que haja gente se incomodando com o que os outros vão pensar, mesmo que haja uma divisão inicial na igreja entre aqueles que acham que a gente tinha que seguir as práticas judaicas ou não, Saulo fala: olha, em nada eu me incomodei. Eu reconheço a operação de Deus na vida de Pedro, de Tiago, de João, como sendo aqueles que falam aos judeus e conversam e sabem lidar com essas formalidades judaicas, assim como eu fui chamado para fazer outra coisa, para falar com outro tipo de gente, para estar em contato com outro tipo de cultura e levar o evangelho para outras pessoas. Eles mesmos reconheceram isso. Agora, para baixo de Pedro, Tiago e João, era uma pegação no pé do Saulo, o tamanho do bonde. E o próprio Pedro, em determinado momento, foi hipócrita, tentando agradar os que eram a favor de práticas judaicas, de cerimoniais judaicos que fossem impostos aos cristãos. É só você continuar lendo o capítulo 2 de Gálatas que você vai ver isso. Paulo fala: de jeito nenhum. Eu estou livre, eu estou libertado, eu sou uma pessoa de uma face só, eu não vou me comportar de duas maneiras. Paulo tinha esse tipo de liberdade que lhe era dado pela presença do Espírito Santo e ele optou, ao contrário do outro Saul. Ele optou por ouvir a Deus fazer aquilo que era a vontade dele. Um bom início, uma boa vida com Deus, o fato de se converter ou caminhar com Deus, ou ter uma experiência muito forte com Deus, como foi a de Saul, de ter tomado num transe, não te garante em hipótese nenhuma a certeza de que você vai ter um bom fim. Não existe pré-garantia de nada na vida com Deus. Existe sim a necessidade do diálogo, a necessidade que a gente mantenha esse diálogo ativo e que a gente tenha a consciência e a possibilidade de deixar Deus dominar a nossa vida, de deixá-lo ganhar esse diálogo, nos convencer daquilo que está errado e a gente caminhar de maneira diferente. Saul foi ungido do Senhor, recebeu o Espírito Santo e falou: você vai ser uma pessoa diferente. E terminou muito mal, como a gente vai ver daqui a algum tempo. Paulo, da mesma forma, aconteceu com ele. Mas ele optou por, nesse diálogo, dar ouvido a Deus. Que cada um de nós possa, nessa manhã, decidir a quem a gente ouve: as nossas próprias inclinações ou ao Espírito do Senhor na gente. Quem ganhar essa conversa, quem vencer esse diálogo, vai ser aquele que vai dominar a sua vida e trazer as melhores ou as piores consequências. A escolha, no fim das contas, o livre-arbítrio, no fim das contas, passa a existir quando você tem o Espírito de Deus dentro de você. Como sempre diz a palavra, eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E a opção está na tua mão. Recomendação da Bíblia: escolhe a vida. Cada um escolhe aquilo que quiser. Um bom dia, uma vida boa para todos. Amém.